Tô, Salvador, boa noite, TAM 3226, 3 milhas de Simbra. Boa noite, continue a aproximação, informa checado, vento no 70 graus na 12 nós. Vento formará checado, 3226. O 714, ingresse no, naquilo para o pátio 3, após o pátio 3, pátio 1, posição 612. Alfa, quilo, pátio 3, pátio 1, posição 6. Quilo, pátio 3, pátio 1, posição 6. Correto. Meia milha para cima, baixado travado, 3220. Livre pouso no zero, vento 70 graus, 10 nós, 3226. Livre pouso, está 10, 3226. No zero, 20, mantém posição, guardando o balizador. Controle Salvador, TAM 3891, informação Alfa. Bom survival para 140 Unido. TAM 3891, excelente identificação, autorizado chegada Bonf, desça para 4 mil pés ou ajuste no 0 no 0. 4 mil no 0 no 0, o TAM 3891. Alice, ingresso para o 26, para o voo 1794. Afirmativo, portão 62 está autorizado ingresso. TAM 3226, seu solo ao 55, libera à direita, tem táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 3226. Afirmativo, Alfa reporte antes da Juliette, o TAM 3226. só uma correção, alfa e quilo, ok? Vai passar pela alfa quilo, que tem um trecho aí que está impraticável devido a buraco. Vai ingressar alfa quilo passando pelo interior do pátio 3. Afirmativo, vai ser pelo interior do pátio 3, correto? Correto, pelo pátio 3, aí no pátio 1 o seu portão será o de número 7, ok? Pátio 3, no pátio 1, no portão de número 7. Blue Panorama 3370. Ahead. Okay, we're gonna be ready in 15 minutes, 15 minutes. Can you get a delay for us? Give me a smart. 15. Okay. Call me right to push. Thank you. Então, 3891, confirma indicada. Indicada de 250. Gente, mantém a velocidade, então 3891. Vai manter. Salvador, boa noite, web 5837, transfere, informação alfa, passa 230 e descida ao 160. Por onde, Lagoinha? Web 5837, assina identificação, autorizado, chegada bom, que desse mantenha o 060. Desse mantenha o 060, 5837. Salvador, bom dia, 4062 azul, tem a informação alfa. Azul 4062, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desce e mantenha o 050 da presente autorizada para o dia ITAP. 050 na Pro de TAP 4062. Confirme velocidade indicada. Momento 250 indicada, cara. Gente, mantém até mais próximo 250 web 5837 para sequenciamento. Aí mantemos sequenciamento 37, confiado. TAM 3891 tem condições de manter 250 até a próxima duna? Negativo. Sente reporte então para a redução, TAM 3891. Ok, vai reduzir ali antes da posição pelo. Sente até pelo, então mantenha a velocidade, pode ser? Pode ser. TAM 3891, desça para 3.000 pés, ajuste 10-10. Para 3.000, TAM 3891. Azul 4062, desça para 4.000 pés, ajuste 10-10. 4.010. Webjet 5837, desça para o 050. 050, 5837. Azul 4062 indicada. 250. 250, 4062. TAM 3891, descendo para 3.000 pés, livre da restrição de altitude em Pelô. Afirmativo, livre da restrição em Pelô, descendo para 3.000, vai iniciar a redução. Gente, o azul 4062, reduza para 220 nós. 220, 4062. Autor Salvador, Gol 1805. Gol 1805, aciona identificação, autorizado chegada a mão, desça para o nível 060. Aban 060. Gente, Gomo 388, informa que a intenção pessoal do procedimento é RNAB GNSS, visto no 2. Tá. 3891, desça para 2000 pés, ajuste 1010, livre LS, reporte estabilizado. Para 2010, reportará estabilizado, 3891. Azul 4062, reautorizado, 3000 pés, ajuste 1010. 3000 pés, 1010, 4062. Webjet 5837, desça para 4000 pés, ajuste 1010. 4000, 1010, 37. Azul 4032, reduza para 1809, irá seguir como número 2 na aproximação. Vai reduzir 4062. Boa noite, 1896, sendo identificação, autorizado chegada a mar e desça para o 070, reduza para 2509. Acionou a identificação, desce para o 070, já está batendo 150. O azul 4060 para o localizador, esquerda para o 050, reporte estabilizado. É o 4062, esquerda 050? Confere o azul 4060 para aumentar o espaçamento com a nave à sua frente. Ciente, 4062, esquerda 050. Avisou o contrato, 4062. Sete. Estabilizou, tá? 3891. 3891, complete final, torre 1186. 186. Azul 4062, desça para 2000 pés, o ajuste 1010, nesta proa, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LS, a chamada estabilizada, com 062. Web 5837, NIRC, redução para 220 nós. 220 nós, já está mantendo, 5837. Com quanto? Tá 3891, no pista livre, autorizado pouso, 070 com a 12. 70 com 12, livre pouso, tá 3891. Voo no 805, reduza para 2209. 229, 805. Senhora, confirma a informação pro Ebre 5836, eu tô na proa de Bonf, direita 230, eu não vou interceptar localizador nenhum. O limite é o localizador, não é, essa proa não é para interceptá-lo. Então a senhora quer que eu vá na 230 até o localizador, é isso? O limite será o localizador. Caso não conseguisse contato com o controle, na proa 230 interceptaria. Mas o senhor vai ser orientado para dar outra proa para interceptar o localizador, é 5837. Ok, na 230 aguarda. Ele é 4062. O azul 4062, complete a final, reduza para aproximação, irá seguir um tráfego, está meia dúzia de milhas à sua frente. O azul 4062, torre 1186, bom pulso. Torre 186, 4062, reduzindo ciente tráfego. Web 5837, desça para 3000 pés, o ajuste 1010, reduza para 1809, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. 3.010 aguardando vetor reduzindo para 210, copiado 37. Web 5837 para o localizador esquerdo no 50, desça para 2.000 pés do ajuste 1.010 livre LS. No 50, 2.000 livre LS, copiado 37. No 896, reduza para 2.20 nós. 329, zona 896. Web 5837, complete esquerda para o 140, reporte estabilizado. Esquerda no 40, reporte estabilizado, Web. Gol no 805, desça para 3.000 pés, no ajuste 1.010. 3.010, gente. Salvador, muito boa noite, Web 5899, transfere 250 para o 170, os clientes da Alfa. O Web 5837, livre LS, reporte estabilizado. Vai fazê-lo, 37. Gol no 896, desça para o 050. 050, gol no 896. No Web 5899, transfere 240 para o 170. Gol Web 5899, dá presente em TAP autorizado em descida para o 050. E TAP 050, Web 5899. Grande direito, 209, boa. Complete, final, reduza para aproximação, tráfego que precede, meia dúzia de milhas, já bastante reduzido, torre 118.6, bom pouso. Sim, obrigado. Gol no 805, 2.000 pés, livre LS, aposto estabilizado. 2.000? 3.891, livrou na época, não sei escutar. 3.891, vai ingressar Quilo, pátio 3 e reportará para ingressar no pátio principal. Quilo, pátio 3, reporta para ingresso principal 3, 8 na zona. Pisando já no ILS. Web, continua a aproximação no zero, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Web. Oito nove meia, sob o vetor para sequenciamento, esquerda para o 020, limite ao localizador. Entendeu a proa? 20, proa 20, limite localizador, pro gol no 896. Proa 20, gol no 896. Salvador, Azul 4062. 4062, prossiga Alfa aqui no pátio 3, observando os sinalizadores no pátio 3, o Azul 4062. Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 3, 62. Copiou o controle? 5899, 3 mil pés, ajuste 1010. Confere 1010, livre da restrição de altitude em Itaquí. Muito obrigado. Para ingresso no grande pátio. Ingressa, portão 08, 3891. Ingressa, portão 08, 3891. 186, bom pouso. Obrigado. Gol no 896 para o localizador direita para o 070, descendo para 2 mil pés, ajuste 1010 de livre LS. 070-2000-90-10, gol no 896. O Web 5837 está livre pouso, 070 com 14. 070 com 14, copiado, livre pouso. Boa noite, Gol 330. Boa noite, Gol no 330, sem identificação, autorizado, chegada a Mari, desse mantém o 050. Mari 050, sem essa informação, Alfa. Paulo, boa noite, Trips 3317, ciente da informação Alfa. Destino Belém, nível 390 para autorização de tráfego. P338, confere. Afirmo 380, Trips 3317. Para Belém, 380, só um minuto para 4 Trip, prepare a Montrova. Confirme, Mon. Momo Trova, o perfil, subida Momo com transição Trova, um minuto para a cópia. Momo transição Trova, 35317, aguardando cópia. Oi, Salvador, boa noite, objeto 5837, ligou nossa escuta. Web, boa noite, bem-vindo, prossiga Alfa Kilo Pátio 3, observando os sinalizadores no Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, obrigado, 5837. Cópia. 5317, cópia. Belém, 38, rota Pesolu 41, autorizada pela Landa 10, com a esquerda, subida Momo com transição Trova, 5147, transponder, controle pad 119, decimal 8. Autorizado 380, destino Belém, saída Momo, Trova, decolada 10, curva esquerda, transponder 5147, controle 119, decimal 8, trip 5317. Correto, o senhor quando para o posicionamento, está no pátio 3? Chamar puxa acionamento no pátio 3, 5317.